que a tua amizade é uma coisa, a amizade não se paga, mas dizer-te obrigada pela tua disponibilidade sempre em vir ao Oliveira do Hospital e disponibilizares-te desta forma, sem cachê, sem nada, porque às vezes alguns aí acham, quando eu arranjo algumas pessoas, que as pessoas vêm cá e é por causa dos cachês, e não é nada disto que é o